63-14, autorizado alinhar e decolar pistão 90 na turma 60 graus 079. A linha aí mantém a linha e decola aliás 063-14. Sou eu, 98-95, Golf Quilate. Salvador, Sapatango, Golf Quilate, Capinai LS 90. Sapatango, Golf Quilate, QNH 10, 17, continua aproximação, aguardando pista livre, informa o Airbus da Avianca, alinhando para a decolagem. Cancelado aos 37, curve à esquerda, girivagem pela direita, reporte final 17. Curva à esquerda, marca pela direita, reporte na final, pista 17, Golf Quilate. Para 5902, isso para 4 metais, e aí isso na 017. Na M3, 1-4, decolado 3, vamos fechar agora o controle, 1-2-0, decimal 8-0. 0-8-0, 63, 1-4. Controle, boa tarde, na M3, 1-4. Na M3, 1-4, contatada na decolagem, da via sai da mola para o nível 3-4-0. 1-3-4-0, 63, 1-4. Libere à direita ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Miami, estabilizado, MS-6310, localizador de leite. Chama MS-10, completa a aproximação, chama o seu na frequência, MM-8-295. Torre Salvador, boa tarde, eu chamo R6210 e H6310. Eu chamo R6210, KNH 1017, continua a pessoa, está aguardando que está livre. Segue, mas antes está livre, 6210. mais autorizado, alinhado com a posição no zero, jato 180 graus, 079. Decola 10, vou 169. Solicitador, boa tarde, Arsenal 6327. 1307, Santa Catarina do Coral, Brasil, saída Coral 1 Bravo. E a saída Coral 1 Bravo, senhor 6307. Aqui relimita a autorização, senhor Gostino. Tem que ser dos quilos, uma navegação redonda, 2 para 2 a 6. Para 2000, na frente do Alasca, senhor Gostino. Autorizado, ponto pistão no 001, 70 graus, 079. Confere 5902, autorizado, ponto. Registe 1097. 35, decolador 54, chame controle, 120, do sinal 80. 208, está 3045. Confere 5902, na posição final, confirma a chave travada. 05902, bebe checado, vento 170 graus, 079. Confere 5902, bebe. Foi, boa tarde, está passando o auxílio do quilo, vai passar a estrela, depois sai visuais, só pode entrar para a esquerda, para pela direita, 97. Ciente, o Papatango Oscar Golf Kilo tem condições de realizar a base curta no 7? Afirma, Kilo. Reporte para o cancelamento, Oscar Golf Kilo. Qual é a condição de voz, cara? Golf Kilo cancelado 5-5, esquerda, gira base curta 1-7, reporte final. Vou falar final 1-7, Oscar Golf Kilo. Agora. 9902, Polo 56, libere a direita, táxi e a Alfa, reporte na Taxi e Delta para o cruzamento. Alô, Mike, inclusive, esperando a sua visita, chame o turno na frequência 1-9-5. Oi, Salvador, papá, vamos ver mais aqui. Papá Romeu, Mike, Eco Zulu, reporte dedicado para o Estapuá. E Eco, reportará dedicado para o Estapuá. Sala 3367, autorizado do colap, está 1-0-0-1-5-0-0-0-5-9. Iniciando 3367. Final 97-35, Oscar Gosquilo. Oscar Gosquilo, autorizado do pouso, pistola 7-0-1-5-0-0-0-5-9. Autorizado 4-7-0-0-0-0. Sala 3367, aproximação, chame o turno na frequência 1-0-0-0-0-5. 18-0-0-0-5, Matheus, 1-0-0-3. Salvador, uma rua, zona 03, final de 9 minutos. Mais 083, KNH 1017, continua a aproximação da nota de versão. Até na rua, versão 03. Ciente, mantenha identificado o farol de Itapuã. Tudo. Então, 3367, decolado 58, chame agora o controle 120, decimal 80. 208, boa tarde, 3367. Azul 9083, informa o tráfego, um helicóptero a 510 à direita do eixo de decolagem. Autorizado, pouso, pistão 90, vento 1,90 graus, 0,62 de nós. Pouso, azul 903. O Papa Romeu, Mike, Eco Zulu, reporte quando visual com o Embraer da Azul na final 1-0, correção do ATR da Azul na final da 1-0. Tá visual. Gente, quando possível está autorizado o cruzamento da final 1-0 à retaguarda do tráfego. O Mike Eco Zulu, ciente, está na retaguarda da aeronave da final. Antes de aceitar essa você, mantenha seu encontro aí do Rio e reporte na saída para o cruzamento. Chega a pista, né? 605902, mantenha a posição na ZF e Delta. Tá, essa gostosa, autorizado, reporte no Hotel de Paris. Vamos ver o VTS, quando eu separo o número 6, corredor forte, repartindo o som no corredor interlado. 6 para o número 6, corredor forte, apontando a direção interlado, do Oceano Oceano. 500, Zulu reporte o sinal 17. Zulu reportará o sinal da 17. Questionei 6327, está agora a 55 milhas sudeste do Rio de Salvador. Serviço radar cerrado, sendo controle de 10 na frequência 120 do sinal 1. Tá 3145, chama se a 3 Recife na frequência 128 decimal 35 até 123 decimal 8. 2235, 2338, 3145. 1983, no solo 02, direita, solo 1, 21, 9. 1, 2, 9, grato, máximo até 2, o 969 está em identificação, o meu chega até bom para 4.7 e o ajuste é 0.7. Até para Alfa Rússia, controle radial de Chico Salvador. Aqui é o Zulu autorizado pouso, pistão 17, vento 170 graus, 059. Aqui é Zulu, ciente autorizado pouso, em direção para o final da trajetória. 106, já estiver em Salvador, mantendo 106. Papai da pauta, você é autorizado na telecente, está aí o passo do bloco local de pouso. Oscar, eu considero só 06, libere via Oscar, frequência livre, boa tarde. Papadango, Mike, Bravo Uniforme, Dover Taxi, call me ready. Call me at the taxiway, Papa. Uniforme, approve it to enter runway 1730, line up and ready. Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Serra, Golfe Oscar, São Proceasa, Vila Alco Campo. A intenção é para quem é metida por Santa Júlia. Serra, Golfe Oscar, reporte vertical de Serra. Mostrará vertical de Serra, Serra, Golfe Oscar. Prezado, Mestre, reporte estabilizado. Serra, para 2000, autorizado, sempre estabilizado. 8269. After takeoff, maintain heading until 2,000 feet. Cleared to take off runway 17, wind 160 degrees, 07 knots. Bravo Inform me, Airborne 815, maintain heading 2000 feet, call Seguro Departure 120.8. Papa Romeu, Serra, Golfe Oscar, autorizado, final 17. Mike Bravo Uniform, with a contact on the path, maintain heading to 2000 feet, after channelizing heading normal, the comms at level 102. Within 2000, we have to make a left turn to normal, Mike Bravo Uniform. Serra, Golfe Oscar, agilizada na medida do possível, informa o tráfego próximo à duna já. Está agilizando o Serra, Golfe Oscar. Três, oito, nove, quatro, oito, um, dois, para dois, metais, o agente agora é sete. Duna 2000, pés no 0017 para 3294. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, reporte para início da remetida. Reportar para início da remetida, Serra Golf Oscar. Golf Oscar, Papa Golf, confirme código acionado e radial de acessório. Entre Papa Tango e Papa Tango, acione código 0113, mantenha 56 graus, iluminei 110, suporte 20 milímetros. Consegue piloto fora da Puan guardando pra retornar pro setor norte? Foi fora da Puan guardando pra retornar pro setor norte. Torre, voo no 8169. O 8169 autorizado, posto pista no 0, vento no 60 graus, 0 menor. Autorizado pouso na 10, 1869. Só batendo mais o breve missão, quanto possível. Tiago Fiosca, agilizando o cruzamento, perna do vento, pela direita no 7, agilizando o cruzamento hoje. Sim, está autorizado perna do vento pela direita da 7, agilizando o cruzamento, Tiago Fiosca. 22, direita solo, 269. 219, 1945, tráfego 20, Estados Unidos, rumo ao sudeste, em Charlie 402, montando na 1510. Thank you. 3214. Para a Serra, Risco Delta Lima, mantendo 110, código alocado 0131. Agora está Bravo Lima Uniforme, na peça 56 graus, 110, autorizado o cruzamento de Lima e sempre reporte o jogo com a Cautolo. Ah, certo, Bravo Uniforme. O controle confirma o 645 autorizado via? Lima 645 autorizado via Soleta 3006, o registro melhor na faixa. Deixa eu começar a ficar aqui. É, vai. Estou escutando. 121 da Small Lodge. Opa, obrigado. 056, audição 44, mantendo 500 pais. O 500 está visual com o aeródromo. Está na volta. A beta está breve no meu uniforme, tráfego 20, 4.5 milhas, Santiago 402, mantendo na 1510, rumo sudeste. Sete, dois óculos, bravo, de forma. 431 mais 0, semi-turno, frequência 1 minuto, 5 minutos. E para o setor nordeste da 0 horas do Serra do Céu. Torre Amador, boa tarde, está 310 e LF da 1-0, vai lá trabalhar. 390, fechado, pouso, pistola 0, vento 170, grau 079. Depois 1-0, vai lá trabalhar. Passando mais breve no som, contato 5.9, frequente 1.6.85 e colégio 1.6.85. Seria 4 milhas da final do ano 7 prosseguindo contra o Nordeste, se afastando do eixo. O meio está em treinamento, vai prosseguir com o número 2, seu número 1, para pouso na 17, as palavras. O número 1 vai curvar agora para 1 no 7. Golfo mantenha 1.500 pés, faça uma espera sobre a SEASA e com as novas instruções tenha um tráfego de agressão novo e final no zero. Você vai fazer uma espera mantendo 1.500 pés sobre a SEASA. SEA Golf Oscar informa o tráfego Charlie 402 sobre a SEASA a 1.500 pés, fazendo espera. Cliente do tráfego sem visual, SEA Golf Oscar. Só no Brasil tem certo, sim. Está certo, está tendo a gente vai ter uma breve extensão, uma transição de 6 reais, 500 pés, ou a gente está operando a 0,7, passando através para a barra. Preparo, 1,9, 7,0, heavy, holding 5,1,0. 1,0,2, mantém o point. Setting, holding 5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Boa noite, Golo 645. Golo 645 autorizado, por retorno 70 graus, 069. Reforço, Golo 645. Carolina, via noite, 9 de julho, sua situação. Depois vem alguma razão, vai chamar. Sete. Consegue comprou a do litoral, aguardando novas instruções? Pra se afastar um pouco mais do tráfego, dar um limite às festas. Positivo, então autorizado para o litoral, vai aguardar novas instruções, se aguardar. Do final no 7, forma de X. Bom, está visual contrato na final da 10. Acho que pagou, copiou, encaixe na final da 1 no 7, em forma de X. Sim, vai encaixar na final da 1 no 7, está visual contrato na final da 10. Gente. Zero, 1 0 degrees, 0 7 knots. 7 0 1 0